me dará, também, luz, e que a ruína de minha vida triste ou malfadada dourará, como em fuge da alvorada. Rei Ricardo, Norfolk, é mais pesada a tua pena, digo-te a contragosto. As sorrateiras horas não marcarão jamais o termo do teu exílio caro e sem limite. Contra ti pronunciamos a implacável palavra nunca mais. Ou isto ou a morte. Movebrai, a sentença é terrível, soberano senhor. Eu não contava que da boca de vossa majestade ela me viesse. Dádiva mais valiosa, não tão grave mutilação como me ver lançado na infinda vestidão que a todos cabe, das mãos de vossa alteza eu merecera. A língua que durante 40 anos eu aprendi, o inglês nativo, devo adoravante esquecer. Vai ela, agora, ser para mim como viola ou harpa sem cordas, ou qualquer fino instrumento sempre no estojo, ou, quando fora dele, posto em mãos que de todo jeito ignoram de tirar dele acordes harmoniosos. Em minha boca língua me prendestes, trancando a duplamente com a barreira dos dentes e dos lábios e deixando que a estúpida ignorância, bom que estéreo, como meu carcereiro, de mim cuide. Sou muito velho para adular ama, muito avançado em anos para aluno voltar a ser. O que é, pois, a sentença cominada, se não a morte muda, que me tira da língua toda ajuda? Rei Ricardo, por que do teu sofrer fazer alarde? Para lamentações é muito tarde. Movebrai, então vou procurar onde me acoite, na treva espessa da infinita noite. Faz menção de retirar. C. Rei Ricardo, espera mais um pouco e faz um voto. Ponde as banidas mãos na real espada que aqui tendes, e pela obediência que ao céu deves, convosco nós banimos a porção que era nossa, prometei. Nos cumprir a jura que ora formulamos, que jamais, a verdade e Deus vos guiem. Vos ligareis no exílio pelos laços da amizade, nem nunca face a face vos vereis. Que não há de haver entre ambos troca de cumprimentos ou de cartas, que não atenuareis a tempestade desses ódios domésticos e nunca vos vereis de pensado, ou seja para tramar, ou para maquinar alguma coisa contra nós próprios, nosso estado, qualquer vassalo nosso ou nossa terra. Bolingbroke, juro. Movebrai, eu, também, juro cumprir tudo isto. Bolingbroke, Norfolk, como entre inimigos se permite. A esta hora, se tivesse o rei querido, uma de nossas almas vagaria pelo ar, banida do sepulcro frágil da nossa carne, como nossa carne banida agora se acha da Inglaterra. Confessa-te traidor, pois, antes de ires do reino. Já que partes para longe, não carregues por todo o mundo fardo, tão pesado, de uma alma criminosa. Movebrai, não, Bolingbroke. Se traidor eu fosse, quisera ver meu nome derriscado do livro da existência, e ser banido do céu, como da pátria. Mas o que és, só Deus, tu e eu sabemos. Mas suspeito de que cedo o rei venha a arrepender. C. Adeus, meu rei, é minha toda a terra, salva a estrada que vier ter a Inglaterra. Sai. Rei Ricardo, tio, no espelho desses olhos vejo que o coração te sangra. O triste aspecto conseguiu apagar 4 dos anos do exílio. A Bolingbroke, decorridos 6 invernos, tragam-te a este país ventos galernos. Bolingbroke, que tempo enorme uma palavra encerra. Fala um monarca, 4 invernos frios ele respira e alegres 4 estios. Gaunt, agradeço ao meu rei ter encurtado, por consideração a mim, 4 anos do exílio de meu filho. Mas é mínima a vantagem que eu possa oferir disso. Porque antes de mudarem os 6 anos do exílio de meu filho as suas luas e o curso completarem, minha lâmpada sem óleo, minha luz quase apagada, os anos as farão mergulhar cedo numa noite infinita. O meu pequeno pavio vai perder, em pouco, o brilho, sem que eu possa rever meu caro filho. Rei Ricardo, tio, ainda contas com uma longa vida. Gaunt, não, porém, com uma hora mal sofrida que um rei me possa dar. Sim, poderias deixar mais curtos meus tristonhos dias, roubar. Me longas noites de veladas, mas dar não podes rosas alvoradas. Ajudarás o tempo em seu trabalho de abrir sulcos em mim, mas será falho qualquer intento de deter o passo das lentas rugas em tão pouco espaço. Podes matar-me, sim, ninguém duvida, mas, morto eu, nem teu reino me dá vida. Rei Ricardo, teu filho foi banido após conselho demorado, em que tua língua teve parte no veredicto. Por que causa procurar rebaixar nossa justiça? Gaunt, quanto a gula insaciável mais cobiça, mais nos pesa no estômago. Mandaste que eu fosse juiz direito num contraste com minhas emoções. Eu preferira que falar me deixasses sem mentira, na posição de pai. Mais indulgente me teria mostrado, se na frente um estranho tivesse, não meu filho. Porque a suspeita não manchasse o brilho do meu nome, com a pecha de parcial, fui parte em minha pena capital. Esperei que um de vos me reprochasse tanto rigor e me dissesse em face que eu muito exagerava por ter sido fautor de meu destino dolorido. Consentistes, assim, que minha língua venha a ser causa de eu morrer a míngua. Rei Ricardo, adeus, primo. Repete. Lê, bom tio, que o exílio é de 6 anos. 6, a fio. Toque de clarins. Saiu o rei Ricardo com seu séquito. Ao Merle, adeus, primo. Do exílio, por escrito, direis o mais que houver para ser dito. Marechal, não me despedirei, é só o que eu falo. Até a fronteira iremos a cavalo. Gaunt, porque amealhas, assim, tuas palavras, não dando uma resposta aos teus amigos. Bolingbroke. De muito poucas eu disponho agora para me despedir, quando deverá pródiga ser a língua em seu ofício, para exprimir a dor que me angústia. Gaunt, tua dor é só ausência de algum tempo. Bolingbroke, sem alegria, é dor todo esse tempo. Gaunt, 6 invernos que são, passam depressa. Bolingbroke, para quem é feliz, mas a tristeza transforma uma hora em 10. Gaunt, pensa que te achas viajando por vontade e com proveito. Bolingbroke, a esse nome de viagem suspirara. Meu coração, por oprimir. La angústia da peregrinação forçada e longa. Gaunt, imagina que o círculo sombrio de teus cansados passos seja apenas o caixilho em que tens de pôr a joia preciosa de tua volta para a pátria. Bolingbroke, não. Cada trecho que eu andar, tedioso, lembrado me fará da porção grande do mundo que me afasta dessa joia. Terei de entrar em longo aprendizado no estrangeiro, somente para, ao cabo do meu exílio, vir a vangloriar. Me de que fui operário do infortúnio? Gaunt, qualquer lugar que o olho do céu visita, para o sábio é feliz enseada e porto de salvamento. Ensinar deves tua necessidade a assim julgar as coisas. Não há melhor virtude do que a própria necessidade. Pensa que não foste banido pelo rei, mas que, ao contrário, tu és o que o baniste. O sofrimento pesa mais onde observa que é levado com mais dificuldade. Ora imagina que eu te enviei para buscares honras, não que o rei te exilou. Supõe, ainda, que em nosso árvore as peste ora se encontra, razão de procurares outros climas. Deves pensar que o que a alma te for caro se acha no ponto de chegada, nunca no lugar de onde vieste. Considera músicos os canoros passarinos, a grama em que pisares, lindo junco, belas mulheres quantas flores vires e teus passos não mais do que a cadência deliciosa da dança. Que a tristeza rosnadora com menos força morde quem com ela se põe menos acorde. Bolingbroke, ó! Quem nas mãos sustentaria fogo, imaginando ser o frio Cáucaso? Ou embotar a ponta do apetite, pensando apenas em manjares finos? Ou, nu, passear as neves de dezembro, evocando fantásticos calores, Não. A imaginação do que é agradável torna mais doloroso o sentimento do que nos causa dor. Nunca destila tanto veneno o dente da tristeza como quando não mata logo a presa. Gaunt, quero mostrar-te, filho, o teu caminho. Se eu fosse a ti, deixar o pátrio ninho. Bolingbroke, seja assim. Adeus, solo da Inglaterra. Querida terra, minha mãe, minha ama que me nutres ainda, adeus. Eu parto, ufano, mostrar-me. E a um mundo inteiro, sempre inglês, muito embora no estrangeiro. Saem. Cena 4. Londres. Um quarto no Castelo Real. Entram o rei Ricardo, Bagot Green, por uma porta. Almerly por outra. Rei Ricardo, notamos, sim, Almerly, até que ponto do caminho levaste o alto Hereford? Almerly, levei o alto Hereford, se vos agrada dar-lhe esse nome, até a estrada próxima, onde o deixei. Rei Ricardo, e a despedida? Quantas lágrimas derramaste? Almerly, ora, nenhuma, ou, antes, o noroeste que soprava contra nós com violência e, desse modo, me indefluxou, fez que, por mero acaso, caísse em nossa fria despedida a graça de uma lágrima. Rei Ricardo, e que disse nosso primo no instante em que o deixaste? Almerly, adeus. E como o coração não me deixasse profanar esse termo, arranjei forças para que o abatimento simulasse tanta dor, que as palavras pareciam sepultadas na tumba da tristeza. Com a breca. Se a palavra Deus às horas alongasse e bastantes anos desse a esse pequeno exílio, ele teria recebido de mim muitos volumes de adeuses. Mas não tendo a faculdade de assim fazer, não recebeu nenhum. Rei Ricardo, e nosso primo, primo. Mas chegado que seja o fim do exílio, é duvidoso que o parente a rever volte os amigos. Nós próprio, Green aqui, Bagot Bushy observamos como ele costumava bajular o povinho, parecendo mergulhar-lhe no peito com saudades de cortesia familiar e humilde. Como ele prostituía reverências com escravos, ganhando os operários a poder de sorrisos e fingindo paciente suportar o triste fardo, como se para o exílio carregasse a afeição deles todos. Pois se o gorro tirou para uma vendedora de ostras. Dois carroceiros lhe gritaram: possa Deus vos servir de guia. Ao que o tributo receberam de seus moleáveis joelhos com meus compatriotas. Agradeço-vos de todo o coração, caros amigos. Como se por herança ele tivesse recebido a Inglaterra e da esperança dos meus súditos fosse o degrau próximo. Green, bem, mas já foi com ele, esses cuidados. Urge pensar na rebelião da Irlanda. Medidas prontas devem ser tomadas, meu soberano, antes que mais descanso lhe propicie recursos que redundem em prejuízo de Vossa Majestade. Rei Ricardo, iremos em pessoa a essa campanha. E já que nossos cofres, com tão grande corte e tantas larguezas, se tornaram leves demais, seremos obrigados a penhorar nosso real domínio. Servirá essa renda para os gastos do negócio imediato. Se for pouco, nossos representantes aqui dentro receberão letras em branco para fazer que grandes somas de ouro assinem as pessoas de Avelis, o que logo nos enviarão para suprirmos nossas necessidades. Sim, que sem delongas embarcar, pretendemos para a Irlanda. Entra Bushy. Bushy, que novidade? Bushy, o velho João de Gaunt está de cama, milorde, muito mal. Foi repentino. Mandou recado urgente porque Vossa Majestade lhe faça uma visita. Rei Ricardo, onde se acha? Bushy, em Ely House. Rei Ricardo, Deus, sugere a seu médico que o ajude a baixar, sem demora, para o túmulo. O forro de suas arcas vai servir. Nos para enroupar os homens que levarmos para as guerras da Irlanda. Gentis. Homens, vinde comigo. Vamos visitar. Lo! ainda que no caminho não paremos, Deus queira que cheguemos muito tarde. Todos, amém. Saem. Ato 2. Cena 1. Londres. Um quarto em Hill House. Gaunt, no leito. Junto dele, o Duque de York e outros. Gaunt, dizei. Me, o rei não vem? No último alento quero conselhos ministrar a sua mocidade inconstante. York, não seja isso causa de vos ralar, porque os conselhos nem de leve lhe tocam os ouvidos. Gaunt, sim, mas dizem que a fala dos que se acham no trance de morrer a atenção força qual profunda harmonia. Quando poucas são as palavras, raramente ficam desperdiçadas. Quem respira custo, só respira verdade, é sempre justo. Mais a atenção nos prende o moribundo do que o jovem estúrdio e tresloucado. O fim nos fere mais do que o jucundo passatempo da vida. O fatigado pôr do sol, como o fim das harmonias e as últimas porções das iguarias com mais força nos ficam na memória do que as coisas de fama transitória. Espero que Ricardo ora me atenda, que a voz da morte é sempre reverenda. York, não, que tem os ouvidos entúrpidos por sons aduladores. Elogios ao seu governo, esses lascivos versos de ritmo venenoso, que não deixa de nas ouças calar da mocidade. As modas da vaidosa e altiva Itália, cujos costumes nosso povo tardo macaqueia, coaxeando. Lhe no encalço convio imitação. Quando no mundo surgiu qualquer frivolidade, mesmo que seja desprezível, pouco importa, que, depressa aos ouvidos não lhe viessem sussurrar. Os conselhos sempre chegam retardados, se acham desacordes à vontade e à razão. Servir não queiras de guia a quem despreza o auxílio alheio. Vais esgotar o alento em vão torneio. Gaunt, qual profeta inspirado ora eu me sinto? Eis o que, na hora extrema, a seu respeito vou predizer. Durar não pode a sua chama impetuosa de dissipação, porque fogo violento se consome depressa. As chuvas finas duram muito, mas são curtas as grandes tempestades. Quem faz moderado uso da espora, termina por matar a montaria. Quem come com sofreguidão, acaba por se asfixiar com os próprios alimentos. A vaidade falaz, corvo insaciável, após consumir tudo, se devora. Este real trono, esta ilha coroada, este solo de altiva majestade, esta sede de Marte, este novo Éden, este meio paraíso, fortaleza que a natureza para si construiu contra as doenças e os braços invasores. Esta raça feliz, mundo pequeno, esta pedra preciosa, colocada num mar de prata que lhe faz às vezes de muro intransponível ou de fosso que lhe defende a casa contra a inveja das terras menos fartas. Este solo bendito, este torrão, esta Inglaterra, esta ama, esta matriz, sempre fecunda, de grandes reis, famosos pela origem, temidos pelo braço, celebrados por seus feitos em prol da cristandade e da cavalaria, tão distante desta pátria, quão longe, entre os judeus teimosos o sepulcro se levanta do Salvador do mundo, o Santo Filho de Maria. Esta terra de almas caras, este país caríssimo, querido pela reputação de que se goza no mundo, agora se acha hipotecado, só de dizer. No, morro. Como casa particular ou herdade abandonada. Na Inglaterra, que o mar triunfante cinge, cujas costas de pedra inutilizam os assaltos da inveja do marinho Netuno, de ignomínia está coberta, pelos apodrecidos pergaminhos dos contratos e manchas de escrituras. Esta pátria querida, esta Inglaterra que terras outras conquistava, agora fez a triste conquista de si mesma. Ah! Se possível fosse que esse escândalo com minha vida desaparecesse, feliz seria a morte que me adviesse. Entram o rei Ricardo, a rainha, Almerly, Bushy, Graham, Bagot, Rose e Willoughby. York, o rei chegou. Poupai. E a mocidade, que os potros ardorosos, ao se verem espicaçados, mais furiosos ficam. Rainha, como é que vai passando o nosso nobre tio Lencastre? Rei Ricardo, então, homem, que é isso? Que foi que aconteceu com o idoso Gaunt? Gaunt, como diz esse nome com o meu todo? Gaunt, de fato. E Guante, por ser velho, só pele em cima de ossos. A tristeza dentro de mim passa um jejum forçado. Quem fica sem comer, e não acaba como pele de Guante? Fiz vigílias longas pela Inglaterra adormecida. As vigílias produzem só magreza, e a magreza é só pele. Fiquei sempre jejuno do que os pais tanto se alegram, à vista de meus filhos. Desse modo, à força de jejuar, tu me deixaste reduzido a este estado, ossos e pele. Pele de Guante eu sou para o sepulcro, vazio como um túmulo, cujo oco vai receber de mim então. Somente ossos. Rei Ricardo, podem doentes fazer tais trocadilhos com o próprio nome? Gaunt, não, mas a miséria folga em ser escarninha de si própria. Já que o meu nome em mim matas desta arte, rio. Me dele, ó rei. Para adular. T. Rei Ricardo, adulam moribundos aos que vivem. Gaunt, não, os vivos adulam os que morrem. Rei Ricardo, estou vivo e me adulas, é patente. Gaunt, não, tu morres, embora eu seja doente. Rei Ricardo, estou forte, respiro, tu definhas. Gaunt, Deus, que me fez, me diz que de mesinhas tu precisas e que já te avizinhas, como eu, do fim da vida. Tens por leito de morte a própria pátria, onde agoniza a tua reputação. E tu, por seres um doente negligente, ungido corpo aos cuidados confiaste dos que tantas feridas te causaram, os milhares de aduladores que se abrigam dentro da coroa, cujo âmbito, contudo, se mede apenas pela tua cabeça. Mas, com ser tão pequeno ninho deles, estende-se a devastação por toda a tua terra. Se teu avô pudesse ter sabido que o filho de seu filho viria a ser a ruína de seus filhos, longe de ti ele teria posto tua grande desonra e te haveria deposto antes de seres empossado na posse que de porte ameaça agora. Sim, primo, embora fosses rei do mundo, seria vergonhoso hipotecares este país. Cingindo. Se o teu mundo a ele somente, é mais do que vergonha desonrar. Lá esse ponto. És o intendente da Inglaterra, tão só, não seu monarca. O Estado soberano a lei se curva, mas tu, Rei Ricardo, és um lunático sem miolo, que te vales da febre, como se ela te concedesse privilégio para com teus glaciais conselhos nos deixares pálido o rosto, o sangue real tocando, colérico, de sua residência natural. Pois pela alta majestade do meu trono, se acaso tu não fosses irmão do filho do magnífico Eduardo, essa língua que rolas na cabeça com tal desembaraço, te faria também rolar dos ombros a cabeça. Gaunt, filho do mano Eduardo, não me poupes por eu ser filho de seu pai Eduardo. Já fizeste correr a jorros este sangue, tal como o pelicano, e nele te embregaste. Meu mano Gloucester, alma simples e boa, possas entre as almas gozar no céu da bem-aventurança. Constitui precedente eloquentíssimo, que a todos mostra como não te corres de derramar o sangue de Eduardo. Alia-te aos achaques que me abatem presentemente, e o teu furor transforma na foice curva que de um golpe apare esta fanada flor. Vive na infâmia, mas que a infâmia não morra juntamente contigo. Que te sirvam de carrasco minhas palavras. Conduzi-me logo para o leito, depois, para o sepulcro. Sai, carregado pelos criados. Rei Ricardo, e morra quem for velho e rabugento. O túmulo já está de ti sedento. York, eu peço, instante, a vossa majestade que impute essas palavras à velhice e à doença caprichosa. Ele vos ama, por minha vida, tão ardentemente como Hereford, se aqui fosse presente. Rei Ricardo, como o deles é o meu amor, também. lisado, assim, não ficará ninguém. Entra Northumberland. Northumberland, meu nobre suzerano, o velho Gaunt se recomenda a Vossa Majestade. Rei Ricardo, que disse ele? Northumberland, já disse o que restava para ser dito. Tal como instrumento sem corda, tem a língua. O pensamento já se lhe foi, palavras, vida, tudo, reduzindo Lancaster a um corpo mudo. York, possa ser York o próximo a sofrer falência igual e, em paz, adormecer. Rei Ricardo, no tempo certo a fruta cai, madura. E lei geral. A vida humana dura para uns curta, para outros, longa. Ao termo da peregrinação ele chegara. Nós ainda estamos longe. Mas, sobre isso basta. Agora falemos da campanha da Irlanda. E necessário dominarmos esses quernes selvagens de cabelos em desalinho, que prosperam como veneno onde veneno algum se encontra senão eles, que têm o privilégio de viver. É de vulto o empreendimento, mas impõe. Nos despesas excessivas. Em vista disso, nós nos apossamos da prataria, do dinheiro e rendas, acrescidas de todos os bens móveis pertencentes ao nosso tio Gaunt. York, até quando terei de ser paciente? Até quando o respeito reverente me fará suportar tantas violências? Nem a morte de Gloucester, nem o exílio de Hereford, os insultos dirigidos a Gaunt, nem as queixas intestinas da Inglaterra, os motivos que frustraram o casamento ao pobre Bolingbroke, nem as minhas desgraças conseguiram perturbar. Me apaciente com postura, ou o semblante vincar. Me, quando em frente do meu senhor. Eu sou o último filho do nobre Eduardo, cujo primogênito foi teu bom pai, o príncipe de Gales. Nunca se viu tão bravo leão na guerra, nem cordeiro, na paz, mais delicado do que esse real jovem gentil. Homem. Pareces. Com ele, que essas mesmas feições ele mostrava, quando o número de teus anos havia completado. Mas se o senho fechava, era somente para os franceses, não para os amigos. Sua mão nobre conquistava quanto viesse ele a gastar, mas não gastava quanto seu pai triunfante houvesse ganho. Suas mãos não ficaram maculadas com o sangue dos parentes, mas vermelhas, tão só, com o dos inimigos da família. Ó Ricardo! A tristeza fez que York fosse longe demais. A não ser isso, jamais teria feito esse confronto. Rei Ricardo, ora, tio, que é que há? York, meu soberano, perdoai. Me se o quiserdes, do contrário, resignar. Me. Ei por não me ver perdoado. Como? E vossa intenção vos apossardes dos bens e dos direitos soberanos do banido Hereford. Não morreu Gaunt. Não vive, ainda, Hereford. Não era honesto Gaunt, assim como leal sempre foi a Ri. Herdeiro não merece ter aquele. Não é um filho digno o seu herdeiro. Espoliar Hereford de seus direitos equivale a tomar do tempo as cartas de privilégio e o seu direito usual. Desse modo impedis que o dia de hoje tenha por sucessor o de amanhã. Porque sois rei, se não por descendência legal e sucessão. Digo, portanto, diante de Deus, não queira ele que seja verdade quanto eu falo. Se espoliardes, sem razão, Hereford de seus direitos, e não quiserdes receber as cartas patentes com que o seu representante reclamar sua posse e vassalagem, sobre vos mesmo chamareis milhares de perigos, vireis a perder muitos corações afetuosos, obrigando minha eterna paciência a pensar coisas que a honra e a obediência me proíbem. Rei Ricardo, o certo é que seus bens e sua prata passaram a ser nossos nesta data. York, não verei isso. Meu senhor, adeus. As consequências, só as conhece Deus. Mas de ruins princípios, é sabido, jamais bons resultados têm saído. Sai. Rei Ricardo, Buxi, vai logo procurar o conde de Wiltshire e dize-lhe que venha ver. Nos em Ely House para vermos isso. Amanhã partiremos para a Irlanda, o que não é sem tempo, e nomeamos, em nossa ausência, o nosso tio Ior.